conhece. Quando mandar você quica, vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem, periquita, vem, vem periquita. Vem, periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, faz desse jeito gostoso, faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Vem, periquita, vem, vem periquita. Vem, periquita, vem, vem periquita. Vem, periquita, vem, vem periquita. Vem, periquita, vem, vem periquita. DJ Paulinho Mix das Produções. Quando mandar você quica, vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, mulher.